estado que ninguém quer ver. Lado esquecido, onde serve pra manter o povo oprimido. Lá onde chamam de barraco e de muquifo. Lá tem um rótulo, casa de bandido. Tem nome de flor, flor favela, onde abrigou os frutos da sequela. Casa de pau a pique e ruas de terra. A cela de quem vive nessa terra. No calor aqui a África é presente, ó. Na cor de quem é ascendente só. Sem saber, sem ver, sem perceber. Lindos traços que mostram quem é você. Favela, aqui é África. Filha e mãe separadas pelo imenso mar. Os costumes liga a etnia, faz lembrar. O que é do preto e da preta ninguém vai arrancar. Tá vendo aquele seu preto sentado na porta da sua casa? Ele é griot e traz a história da quebrada pivetada. Corre, corre, estampando o sorriso, pés no chão. Poderiam ser todos vivos. Veja a beleza africana no crespo daquela menina. Ela é Nagô, Ashanti ou Cabinda. Aqui é o campo de refugiados dos africanos sequestrados. Divididos, separados, apartheid. Bancado pelo Estado. Não me representa a bandeira que tremula no mastro, não. Meu ancestral não aceitou, não. Um quilombo levantou. Renegou sua cor. E me mostrou quem eu sou. Aí vamos pegar de uma por uma as bandeiras do mundo inteiro. E tajá-las todas de vermelho, em reparação aos crimes que cometeram. Pintem de vermelho, respeito ao povo preto. Sou Mandinga, sou. Sou Nagô, sou. Sou Olá, sou. Sou Tutes, sou. Sou Cucuana, sou. Sou Keto, sou. Sou Cabinda, sou. Sou Hutus. Minha etnia, dando as mãos, o criou a coa África. Minha canção, pés pretos, mãos pretas, firmes no chão. O coro ancestral, o grupo, a tradição, evocando, trazendo a terra, escuridão. O conceito, a cor de quem faz a noção. A roda, o grupo, a cor, a união. O chamado ao ancestral, no pé do pilão. Mulheres pretas em voz, uma canção. Tirar o eurocentrismo da nossa educação. Buscar o termo humano, africanização. Individualismo branco pra Europa, né não? Crianças, adultos, conselho de ancião. De conversas, de trilha pra organização. Tá vendo aquele maluco preto, camelô? Poderia ser um fula, um grande mercador. Sua lábia lembra a etnia que lá de rolo vivia. Sinta a África presente no dia a dia. Olha a avó preta contando uma história, falando do interior, roças engorda. E sua ancestraliza traz África memória. Lá do outro lado, no meio de um continente, contava uma história, crianças de sua gente. Ei, preto e preta, tem dúvida que povo você pertence? Africanos e viemos do mesmo continente. No tambor, resiste, o candomblé, resiste. Maculele, capoeira e cangapé, resiste. Lembra da sua herança preta, nas suas tranças. Quando ainda não alisava, herdava a África quando criança. Buscando uma nação, uma origem a seu crespo. Lembrando a trançadeira, África nos dedos. Olha os teus traços, olha, olha tu. Tem a etnia da linda guerreira Zulu. Lembra quando você alisa seu crespo, lembra? E ele volta e fica do mesmo jeito, É a África se rebelando contra esse conceito. O jeito de comer, de plantar e de colher. África presente dentro do seu ser. Buscar quem é você pra ver, mostrar pra ser. Querer escurecer, aiê, preto. Sou Raúsa, sou. Sou Zulu, sou. Sou Pigmeu, sou. Sou Tremembé, sou. Sou GG, sou. Sou Banto, sou. Sou Ibo, sou. Sou Ashanti.